formidável público do Circo da Babilônia. O espetáculo vai começar, essa é a viagem, vou te falar. Daquele tempo dos Opala, bem devagar, aí ladrão era melhor nem olhar. É muito simples, fácil de compreender. Abra os ouvidos, deixa o som te envolver. Rap correria do jeito que eu sei fazer. Rolar na lama, se levantar, pode crer. Nessa bola cheia de loucos que chamam terra, Babilônia apenas uma esfera. A clássica mudança, hell pra heaven, Caetreven. As fumaças verdes nos perseguem. Filho de Ogum pronto para a guerra. O cara de áudio me julga através da janela. Todos em busca da tampa da panela. Aí pra viver mesmo, vagabundo, entrega seu amor pra ela. Mágicos, correras, palhaços, aqui Zé Viagem. Babilônia, circo que seduz. Cílios soltam o beat, me passa o mic, e através da escuridão vem a luz. Mágicos, correras, palhaços, aqui Zé Viagem. Babilônia, circo que seduz. Cílios soltam o beat, me passa o mic, e através da escuridão vem a luz. Atenção, mais uma atração. Foda-se o império, os políticos e ministérios. Enquanto vocês roubam, eu falo sério. Babilônia, circo do fim do mundo. Escolho a imensidão do mar azul profundo. Um cafezinho e a disposição me sobra. Tijolo a tijolo, construo minha obra. Zé Viagem, este é meu Gênesis. Eles tentaram, mas não levaram meu tênis. Estilo 100% adrenalina que alucina. Coração a 130 BPM. Hora da mágica, Mr. M. É com o desconhecido que o fraco treme. Senhoras e senhores, o espetáculo principal. O tigre vai saltar o arco em fogo. Rafa é nós nesse louco jogo. Sem grana, foda-se a fama. Nessa Babilônia em chamas. Mágicos, correras, palhaços, aqui Zé Viagem. Babilônia, circo que seduz. Cílios soltam o beat, me passa o mic, e através da escuridão vem a luz. Mágicos, correras, palhaços, aqui Zé Viagem. Babilônia, circo que seduz. Cílios soltam o beat, me passa o mic, e através da escuridão vem a luz.